a começar agora. Você nem sabe o que é. Todo mundo sabe o que é. É aquela merda daquele programinha. Acho que é feito pelos motherfuckers do Pode Rir. Boa noite, estamos começando mais um programa Pode Rir. Quem convidou, Afonso? Não era pra ter falado boa noite? Toda vez, cara. Toda vez eu falo boa noite. Só que a casa é tua. Só que a casa é tua, que dele. Paga um sorvetinho da McDonald's. Mac. Estamos começando mais um programa Pode Rir. Programa número 40. 4.0. Quem acredita que nós não chegaríamos? Maravilha. Hoje, especial de final de ano. Estamos felizes. Por que, que a gente não fez de Natal? Você vê que eu tava me perguntando isso em casa sozinho? Olha tanto, aí, cara. Tem tanto material. Tava em casa sozinho pra mim, assim, eu tava pensandinho. Sabe quando você para? Assim, e pensa assim, com você? Com você mesmo. Sabe quando você pensa com você mesmo? Com você mesmo. Eu penso parece louco mesmo, assim? Vezes. Sabe, às vezes louco. Eu tô falando comigo mesmo e eu me respondo, acredito? Respondo. Discuto comigo. Se você não tapa comigo mesmo, apanhei. Aqui na minha frente, Afonso Padilha. Eu. Mas você responde, por que a gente não fez? Do meu lado, Thiago Souza. Tá, Silva. Beleza, vamos responder. Do meu lado, Márcio. Se hoje tá feliz que a mesa tá tão engraçada hoje. Não sei porquê, mas acho que hoje não tá vai ter Thiago nenhum momento Reck, assim, água. Momento água do programa. Vai ter, porque daqui a pouco o Thiago Reck chega aí, né? Na verdade, a barriga do show do programa. Senhor Vitor Hugo. Uma dor de barriga, falando em barriga. Está cagando pelas. Tô fazendo um favor, você que tá do lado do filtro aí. Do nada. Gente que pede água do nada. Pega lá, Thiago. Para de olhar com essa cara que você me assusta. Se fosse um psicopata. Spawn. Tá lá, tô. Ele fica sem graça, é muito bom ver. Afonso sem graça. Ele não pisca, cara, é medo. Pepe legal. Agora, tempo para o Thiago pegar água para o Afonso. Eu cuspindo minha água. Hein? Então tá, explicando, o Vitor Hugo não está aqui porque ele está cagando pelas pernas. Mas e o programinha? Por que não. E de o Natal. E o Thiago Reck daqui a pouco está chegando no meio do programa aí. O tema de hoje são filmes. Nossa. Filmes imaginários. A sétima arte. Sétima arte é o cinema, né? É o cinema. Filmes. Qual que é as outras filmes? Seis? Teatro. Perguntei pra você. Teatro, pintura, escultura. Tá chutando muito. Brochura, música. Esporte. E lazer. Isso mesmo. E cultura. Seis. Cultura também. É cultura. Oitava. Estão tentando. Ciências. Oitava maravilha. Oitava maravilha. É. Túlio Maravilha. Tem o Dada Maravilha também. Vamos lá, vamos começar. Mara Maravilha. Mara Maravilha. Qual a origem do cinema? Maravilha, maravilhosa bola esquerda do meu saco. Inesquecível bola direita. A Mari e a Inês. Tem duas gêmeas pra te apresentar. Tem, a Mara, maravilhosa. A Mari e a Inês. Inesquecível bola direita, que horrível. Piada interna dos rapazes aqui, vamos continuar então. Piada interna, não vem falar assim. O desenho e a pintura foram as primeiras formas de representar os aspectos dinâmicos da vida humana e da natureza. Você lê bem, cara. Você lê bem, alto, cara. Eu tenho um probleminha aqui. Eu leio bem baixo, mas alto. Produzindo narrativas através de figuras. Uhum. Isso é bom, eu leio livro só com figuras, eu acho bom. Eu gosto daquele de pintar. Eu gosto também. Eu gosto do Liga os Pontos também, eu acho genial. Liga os Pontos é legal, o jogo de sete erros. Sabe aquele que você só tem que pintar o que tem pontinho preto dentro? Sei. Faz o desenho no fim, muito qual engraçado. Qual que é? Como é o nome desse? É pintura. Entendi. O jogo de sombras do teatro de marionetes oriental é considerado um dos mais remotos precursores do cinema. Aquele, sabe aqueles cinema. Que você faz, monta lá, sim, que isso aqui é um gato? Fazer um pombo numa sombra que você não faz uma sombra. Um pombo manco? Eu sei fazer um cochilo numa sombra. Que meu Deus meu do céu. Deus. Ninguém faz igual. Tirar ninguém uma cesta. Oh, uma cesta de Natal. Por que você fez programa falando de Natal? E o que é de ano novo? Fenacistocópio. Esse grande cara que grande. Fez o precursor do fenacistocópio. É. Em 1832, Platô inventa um aparelho formado com um disco com várias figuras desenhadas em posições diferentes. Ao gerar o disco, eles adquirem movimento. A ideia era apresentar uma rápida sucessão de desenhos de diferentes estágios de ação, criando a ilusão de que um único desenho se movimentava. Então, em 1832, ele já tinha essa máquina que fazia os desenhos virarem movimento. Se tocasse ao contrário. Era banda, ali. É. Rondway Garden Cecine é um curta-metragem britânico de 2 segundos de duração, dirigido pelo inventor francês Louis Le Prince. Como? Que filme? Repete para mim. Louis Le Prince. De 1888. Ele fala francês, né? Trabalhou na Espanha há quantos anos, né, cara? Foi morar na Itália. Milhares de meses. é considerado o primeiro filme da história ainda sobrevivente. 2 segundos. Três segundos na época. Se fosse pornô, ainda funcionava. Já funcionava. Se fosse eu transando, então dava. Não. Vixe, mano. Dava um longa. Sobrava tempo. Era um longa-metragem, velho. Cinetoscópio. Não, longa não, porque daí é o Thiago que já tá transando. Mas segundo o Lincoln, se fosse o Afonso... Ah, não, fosse o Afonso... Ia ser uma trilogia. Trilogia. Ia ser, olha... Ia ter Senhor dos Anéis. Harry Potter. É, vai. 30 volumes. Nossa, vai. Horrível, do cara. Nada. Gente que para do nada. Você é muito pulando, bom, né, cara? Cinetoscópio. Em 1890, Thomas Alva Edison roda uma série de pequenos filmes em seu estúdio, o Black Maria, primeiro da história do cinema. Black Maria... grande banda de Curitiba. Curitiba fez a versão do hino do Atlético. Esse Esses filmes não são projetados em uma tela, mas no interior de uma máquina. O cinetoscópio. Também. Ah, grande cinetoscópio. Do latim? Pra olhar dentro Afonso, da barriga. Afonso, cinetoscópio do latim? Que vem do médico de endocrinologista. Endocrinologista. Afonso, foda. Eu tenho um vasto conhecimento aí, né, vasto cara? Vasto conhecimento em nada. Porra nenhuma. Vasto PhD conhecimento. Nada. Mas as imagens... Porra nenhuma. Mas as... ignorância. Mas as imagens só podem ser vistas por um espectador de cada vez. Ah, é bem mais justo. Bem mais justo. Né? Ah, pior do que ainda... Devia ser assim até hoje, né? Tem gente que vai no cinema pra conversar, pra ficar beijando. Dá uma raiva quando você tá no cinema, viu? Tem um casal na tua beijando, frente. Né? Dá uma inveja. Dá uma inveja, lógico. Tá aí, colocar a mão na frente, assim... É... Não é ficar puto porque tá se beijando, vez que eu tô sozinho. E eu vou sozinho no cinema. O nego fala, fica bravo que eu vou sozinho no cinema. Nossa, você vai sozinho no cinema. Mas Afonso, você vai sozinho no cinema? Eu vou direto sozinho. Afonso, nossa, sozinho no você cinema. Você é casado, né, querido? Podia ligar pra Amanda e com ela, você vai sozinho. Eu vou sozinho no cinema. Você é burro, cara. Aí fala, nossa, Afonso, você vai sozinho, por favor. Não vou conversar, caralho. Se eu quiser companhia, eu vou num bar, caralho. Eu não bebo também. Depois vai do. Na igreja, então. Depois do cinetoscópio. Foi criado o cinematógrafo. A partir do meu jeitão, né, cara? Meu jeitão, humilde de criação, ser. Criação, né? Família não tem, a mãe dele não tem um dente na boca. Mas sorri, né, Thiago? Sorri, ela tira da carteira e fala, leva meu sorriso com você. Aqui, põe na mão dele. Meu irmão não tira o sorrinho do braço, né? Meu irmão não. Só ali na veia. Uma maconha que não lembra meu nome, desgraçado. Mas aí... Tem uma alegria no peito. É uma pessoa adorável. Não tem uma perna, mas joga bola todo como dia, ninguém, todo dia. Ai, meu, só tem é de criança, meio de berço, né, Thiago? Você me conhece, berço, né, cara? Eu conheço, quem conhece a família do Afonso pode falar. Nossa senhora. Só o pai dele que a gente não conhece. Mas... Não, não conhece. O pai dele ninguém conhece. Diz que bebia pra caralho, mas era feliz. Ah, tinha uma cirrose e puta que pariu. Se eu não me engano, ele faleceu, mas eu gostava pra caralho dele. Se eu não me engano, meio de peito. Gente boa, gente boa. É. Enfim. Os irmãos Auguste e Louis Lumière. Como? Lumière. Esse é um dos mais famosos, sabia? Idealizaram o cinematógrafo em 1895. O aparelho é movido por manivela e utiliza o negativo perfurados, substituindo a ação de várias máquinas fotográficas para registrar o movimento. Oh, eu até reclamava com esse filme de seu aí, tá cheio de furo. Cinema mudo. Cinema mudo foi um do começo do cinema. Tentaram fazer o Afonso tentaram botar o Afonso pra cinema mudo, mas não rolava. Não rolou. Não conseguia. Não, silêncio nem fudendo. A apresentação pública do cinematógrafo marca oficialmente o início da história do cinema. O som veio 3 décadas depois, no final dos anos 20. Foi ali que foi lançada a primeira TechPix, né, querido? Massa, cinema mudo. Bacana, Afonso, né? Amigo da Navi Mãe. Rede Globo. Vamos começando mais um programa. Ai, meu Deus. Olá, pessoal. Vai, qual que é o cinema mudo? Ele ficou 30 anos só no cinema mudo. Só no cinema mudo, aí só na TechPix. Por que tal a gente conversar na hora que estiver gravando? Que tal eu criar um caralho, que sacada. A primeira exibição mataram pública... Aí inventaram o roteirista. Aí... A primeira exibição... Entendi. A primeira exibição pública das produções dos irmãos Lumière ocorreu dia 28 de dezembro. Hoje que dia que é? 25, né, querido? Não, hoje não. Hoje Natal, hoje é 12. Natal, cara. Hoje é 25. Vamos cantar aquela musiquinha toda Natal assombra nós. Vamos? Então é Natal. Não é Feliz Natal essa. Feliz Natal. Que Deus lhe guarde, próspero ano e felicidade. É isso aí. Ocorre 28 de dezembro Mas de 18... A pior de todas é... Então é Natal. Do sapatão lá, O que você fez? O que você fez é foda. O que você fez é uma cobra, né? Já é Natal, o que que você fez? O que você fez esse ano? Vamos lá, o ano termina vai nascer de novo. Nossa, então, você foi falar que vai fazer regime dia 1º de janeiro. Então, bom Natal e ano novo também. Seja feliz. Aí ela passa 3 horas, né? Hiroshima, eu quero que eles se fodam. Angola, ninguém lembra. África. E a África? A África tá lá sem comida do nada. África, continente africano. Essa coisa que a gente tem, né? De estar tá falando, de repente, a gente tá mudar de assunto. Do nada, né? Do nada. Gente que muda de assunto do nada. Ih, vamos falar de coisa boa? Falar vamos, de vamos falar hoje. Top Term, iogurteria. Se você ainda não tem iogurte... Iogurteria. Fala de feira, tá certo? Iogurteira. É o iogurteira. Não, mas iogurteria é porque nós estamos querendo abrir uma filial. Cara, água, você não cala essa boca. 28 de dezembro de 1895, no Grand Café, em Paris. Eu lembro que passou uma reportagem que era, eles filmaram um trem vindo em direção à câmera, mas ela a câmera não tava no trilho, tava perto. Só que o pessoal, como não sabia o que era, na hora que o trem começou, todo mundo saiu correndo, porque pensando que... Ascensão de Hollywood. Ascensão ou ascensão? Ascensão. Tá bom, querido. Com o recesso do cinema europeu durante a Primeira Guerra Mundial... Otário, te ligando. O telefone do Thiago toca. Só queria deixar... Tá, registrado, pausa, não, tá. Só queria deixar registrado que eu vou mijar. Talvez cagar, né? Mas mijar, com certeza. Se ninguém caga sem mijar, né? Com certeza. Então, só vocês não ficarem deslocados, então, né? Se tiver falta... Pode continuar. Beleza. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Europa parou de produzir filmes. Então as produções começaram a se concentrar... Morreram os atores no meio da guerra. Filmar ao vivo, né? Concentra-se em Hollywood, na Califórnia. O Resgate do Soldado Ryan foi gravado na Segunda Guerra Mundial. É baseado, né? Não sei se você sabe. Baseado. Eu conheço cinema, né, querido? Vamos ver, tem um monte de filme aqui, quero ver se você conhece aqui. Então vai, então. Onde surgem os primeiros grandes estúdios. Em 1912... Você tá contando uma historinha de cinema aí, né? Pra galera se situar. Exatamente. Quem nunca foi de cinema, pessoal aí de... É, Dani, como os Movec, não conhece cinema. Não conhece, hein? Né? É bem legal, Dani. Tales de Portugal. Tales de Portugal, puta, Tales tem que assistir 3 vezes o filme. Pra entender, né? Será que eles sabem que a gente fala que eles não entendem as piadas, que eles são burros? Eu acho que sim. Porque eles são burros, né? Não, acho que eles não entendem. Só depois que eles escutam umas 4 vezes o programa. O maior. Em 1912, Mark Sennett, o maior produtor de comédias do cinema mudo, que descobriu Charlie Chaplin, instala a sua Keystone Company. No mesmo ano, surge a Famous Player, a futura Paramount. E em 1915... Paramount é pica, hein, cara? Trabalhei na Paramount aí de meados de 75 a 87. E foi em 1915, hein? 1912 que no foi nascimento, criado. Nascimento, né? Não, mas eu trabalhei, já era renomada já. Em 1915, a Fox Films Corporation. Pronto, Thiago? Pode ler, beleza. Né? Cinema falado. O advento do som nos Estados Unidos revoluciona a produção cinematográfica mundial. Os anos 30 consolidam os grandes estúdios e consagram astros e estrelas de Hollywood. Os gêneros se multiplicavam e os musicais ganhavam destaque. Os musicais ganhavam destaque. Eu cheguei e já levei essa na lata. Musicals. Aí, querido, dorme com esse barulho. Musicals, Márcio, explica pra gente. O que é musical? Desculpa. Nossa, musical é muito bicha, né, cara? Filme de musical. Musicals, então? Musicals, do nada! Gente, tipo, tá ocorrendo um assalto no banco, do nada. Começa a dançar. Eles começam com a arminha. Assaltar. Eu acho muito engraçado o musical, porque eles estão conversando, né? Tipo, normal. Tipo, tá, mas você tinha que me falar alguma coisa assim, eu tinha que dizer que... Eu te amo. E o cara começa uma coreografia bicha, tá ligado? Se eu fosse ela, largava ela na hora. Porra, você faz isso na minha frente, vou ficar com uma puta vergonha. Só amor, eu tenho que te falar uma coisa. Albantian, começa a dançar, que porra é essa? Você tá louco? Você tá falando, faz isso pra mim, você vai. Nossa, eu dou uma voadora no pescoço, cara. Se contar High School Music, bicha. É. Rá! Primeiras experiências. Em 1926, a companhia Warner Brothers produz Dom Juan. O primeiro com passagens faladas e cantadas. E Luzes de Nova York, o primeiro inteiramente falado. Ah, o outro é tudo isso. Foda. Anos Dourados de Hollywood. A Dama das Carmélias e O Vento Levou, O Morro dos Ventos Uivantes, Casablanca e Cidadão Kane. Grandes filmes que marcaram época. As pessoas que estão ouvindo a gente e acho que não conhecemos filme dessa amplitude, estão muito enganados. A gente tem uma coleção com vários filmes que que vem revolucionando da revista, o cinema. Da, aquelas coleções da revista Folha. É, revista Folha, que é Titanic, a gente tem toda coisa aí. Cara, por Deus, que ontem eu vi Titanic 2, sabia? Titanic 2, eu assisti Titanic 2. Eu assisti Titanic 2. Eu assisti Titanic 2. Oi? Titanic? Titanic Tinoco. Titanic Tinoco é boa. Musical. No Musicals. É muito bom. Musicals. Ah, eu gosto de assistir musicals, querido. Surge em Hollywood na década de 30 e se caracteriza por roteiros. Por roteiros musicais que mesclam dança. Oh, tá foda. Complicado aqui. Por roteiros musicais que mesclam danças, cantos e música. Gene Kelly com Diário de um Homem Casado. Gene Kelly, aquele que faz. E o Mágico de Oz ganharam notoriedade. Mágico de Oz é um filme que marcou a nossa infância, Thiago. Marcou a tua infância, Mágico de Oz? Eu acabei de falar que eu nunca assisti. Nunca assisti. E agora, Thiago Reck se adentra. Queria que Deus ouvisse a minha voz. Que Deus ouvisse a minha voz. No mundo mágico de Oz. Racionais. Bem. Clean. Bem, só quero colocar um adendo. Antes que o Thiago Reck venha, tem uma parada falando sobre comédia aqui. Então, antes dele vir, vamos falar sobre comédia. Não, fala isso quando ele entrar. Nossa, isso é bom, cara. Duvido. Vai lá, você fala, enquanto esperamos o Thiago Reck chegar. Queria vamos que fazer, Deus ouvisse a minha voz. Deus ouvisse a minha voz. No mundo mágico de ó. Aquele moleque sobrevive com bando dia a dia. Lá na correria, como vive a maioria. Filha da puta. No cara de Herô, pega no meu cu. Comendo rango azedo e com pneumonia. Entrando na MD, cara. Cara. Beleza? Prazer. Thiago Urias, esse é um dos caras mais queridos de Curitiba, cara. Thiago Urias, não precisa fazer beleza no microfone. E agora entra na mesa aqui, Thiago Reck, para continuar o programa. Estamos falando sobre. Estamos falando sobre cinema e vamos entrar na parte de comédia. Comédia! Chegou na hora errada. Chegou na hora Reck. Mas aqui tem momentos e momentos, né? Tem momentos que são. Há momentos. Há momentos. Tem essa, serve essa. Os atores Oliver Hardy e Stan Laurel notabilizaram a dupla O Gordo e o Magro. Foda, hein? Em Fra Diavolo. Oi? Fra Diavolo. Hã? Fra Diavolo. What? De novo. What? Fra Diavolo. Fuck? De novo. Fato, mano. Agora tem rapidão. Filhos do Deserto. O Prestígio de Charlie Chaplin. Prestígio. Na tua casa, querido, só pra avisar. O Prestígio. Tá pegando. Ó, Prestígio. Ah, eu tô pegando, cara. O que você tá falando errado, cara? O Prestígio de tá Charlie aqui, Chaplin. A gente tá aqui pra te corrigir, tá, querido? Ninguém tá quer você falar. Um bom você andamento tem problema do programa. Com português, você tem problema, a gente tá tentando. O Prestígio de Chaplin mantém-se em filmes como Luzes da Cidade e Tempos Modernos. Tempos Modernos é o filme mais endiabrado do capeta. Toda a série que... Lembra? Você assistiu não? No colégio? Todo ano eles fazem. Vai fazer administração. Os caras passam o filme do Charlie Chaplin. Não ensina. Porra nenhuma aquele filme. Os primeiros filmes de terror. Em 1931, Drácula e Frankenstein entram em cena. Um ano depois, O Médico e o Monstro. Em 1933, um ano depois, o primeiro Jogos Mortais foi lançado. Em 1933, o gorila King Kong assusta as plateias do mundo inteiro. Já assistiu esse, O Médico e o Monstro? Eu assisti. Sério? É, um grande musical. Na época, grande, um dos grandes musicals. Médico muito, Monstro, né? Muito preciso. Da Disney, né? Qual que era o vilão? Médico ou Monstro? Né? Da Disney. É da Disney. Eu lembro como se fosse ontem. Vamos lá. Vamos falar então de filmes de ação. Vamos falar de filmes de ação, então. Vamos falar de filmes de ação. É um filme que eu gosto muito. Ação. Tipo, brasileirinhas. Ação, hein? Ação. Filme de ação é um filme que eu gosto muito. Os clichês de filme de ação. Foda. Primeiro, ação. Os vilões são péssimos atiradores. Sempre. Nunca acertam o cara. Desde o filme de Faroeste, os índios eram muito. Errava as flechas, né? Do Magic Monstro também, os caras erravam. Ah, tá bom. Eu fiz, ele deu RT. Cadê tua criatividade? Deixou na casa do Thiago Rias a criatividade. Deve ter ficado no porta. Pega lá no porta-luva do carro lá a criatividade do Thiago Reck. 2. Os reféns, sempre mulheres, aparecem Duro de Matar, Bad Boys, Máquina Mortífera, Hora do Rush, Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Spider-Man e True Lies. Ah, Spider-Man já tem faz um tempo aí, né, querido? Não, todos têm, né, faz um tempo. Não, mas só que qual que é o problema de ser mulher? Quem, não, que todo mundo que, usa mulher. Que homem que sabe virar mortal e atirar com pinto e caralho a quatro vai querer salvar um outro homem. Tem que ter uma gostosa no meio, cara. É. Faz sentido, claro que faz sentido. Você com essa cabeça desse, é uma humilhação, bicha. Brokeback Mountain. Milk. São Vale do Monte. Voz da Igualdade. Arquivos do governo sempre ao alcance de todos. Tipo assim, arquivos secretos do governo, todo mundo tem acesso. Supremacia. Tem uma comunidade, eu já entrei nos arquivos do governo. A supremacia Burn, teoria da conspiração, inimigo do Estado, missão impossível, inimigo jogos de guerra. É. Não tem esse? Tem. Esse aqui não tá aqui. Mazarop. Mazarop, ele entrava no computador de acessava lá. O Mazarop, o corintiano, você acabou assistiu? Bom pra caralho. Morte na armadilha. Ele sempre, tipo assim, quando consegue pegar o cara nunca, tipo, vai matar o cara, assim, não, ó, dá um tiro, não. Sempre joga numa piscina com tubarões. Não, é legal tipo, ele explica, né? Explica o plano inteiro. É, não, assim, pra te matar, eu vou fazer, pendurar você, que você vai ter que quicar, volta, bate. Pra quê? Dá um tiro e acaba logo. Isso aconteceu em Duro de Matar, Goldfinger, Kill Bill, Indiana Jones. E Austin Powers. É. Austin Powers não apareceu. Também os... E o vento levou. O vento levou. A bomba relógio. Sempre é o fio vermelho que quando corta ele para. Idiota, sempre fica o azul. Aí o daltônico. O daltônico, foda, né? Sempre é o fio vermelho. Nós estamos no 4, é a quarta vez que tá acontecendo isso. Fazer dois fios fio azul. Chegou, dá essa porra, cortou o fio vermelho. Porra. O terceiro atirador, sabe quando o vilão vai atirar no mocinho, sempre aparece um cara de trás, não do sei nada. Da onde é. Do... Terceiro atirador que aparece do nada. Tá com uma arminha atira. Aquela que vem. Sabe aquele suquinho? Aparece em Duro de Matar. Duro de Matar tem tudo, né? Uma história de violência, Independence Day, Indiana Jones e Cão de Aluguel. Não, mas que Duro de Matar é um filme completo, né, querido? É um filme que. Se tem um filme que marcou aí. É um filme. O filme tá no qual? 4 já? Outra coisa que acontece, checar o pulso pra saber se o cara tá morto. Ninguém faz isso na realidade, alguém morreu, mas não vamos checar isso o pulso. É verdade, eu tava dentro do ônibus e comecei a colocar a mão no pescoço assim, ó. Cara, eu não consigo escutar meu coração. Lembra pra o cara colocar o... É, a cabeça no cabeça peito? Cabeça no cara? Peito, ele falou, tá batendo, tá vivo ainda. Não, o cara vai no pulso, vai na perna. Pulso, tá respirando. Na coxa. Oi? Graças a Deus, né? Você não consegue ouvir teu coração. Tá ouvindo pelo dedo? Poxa, eu ouvindo pelo dedo, tá foda. Não, mas o cara não escuta, ele que audição é essa, mano? Não, senti, beleza. Audição digital. Eu não consigo escutar meu coração. Porra, graças a Deus, né, querido? Que coração é esse? Ah, agora eu ouvi. Agora eu ouvi. Ó, se eu apertar aqui, ó. É. As bibliotecas e as bibliotecas. Ah, tomando teu cu. As bibliotecas e os arquivos de jornais sempre tem o que o mocinho procura. Tipo, o Código da Vinci, ele vai na biblioteca e ele acha livro e jornal. Sempre acha, querido, tudo. Mas é isso. Essa é a função da biblioteca e do jornal. É informar. Tá você lá... nunca foi numa biblioteca na sua vida. Solo de saxofone quando vai começar a cena de sexo. Sempre tem um Kennedy. Não, o Kennedy não tem, mas tem, sempre tem um. Sempre tem o Kennedy tocando lá dos caras. Você tocando aqui do lado fica difícil. E mais um clichê que tem é a munição infinita. O cara com uma 22 nunca acaba os tiros do cara. Mas ele fez macete? Pra munição infinita. Charles Bronson. GTA, né? Tinha 38 com 425 mil balas cada um. Tá certo. Bronson é o primo do Charlie Brown, né? Pra quem não sabe. É o pai do Chuck Norris, cara. Vem do Charles Manson. Chuck Norris, cara. Que é primo do Marilyn Manson. Que é pai do Charlie Sheen. Que é pai da Marilyn Monroe. Que é, tio avô do Charlie Chaplin. Mary Moore com Charlie. Charles Manson. É o... Charlie Mary. Onde é que você se fudeu? Charlie Manson, eu pensei, fudeu. Caralho, mano. Olha, merda, eu acabei com a piada. É, mas isso é normal, né? Ainda bem que a gente já tá acostumado. Ufa! A lista de filmes de ações que foram os mais famosos. Claro, nem todos vão estar aqui. Identidade Burn, todo mundo assistiu? Bom pra caralho. Como é o nome do ator lá? É o... Matt Damon. As Panteras. Panteras é meio gostoso, viajado, né? Gostoso. É gostoso. Meio viajado, mas beleza. Duro de Matar. Duro de Matar é bom. É tão duro que tá no 4 já, né? Duro de Matar, não, literalmente. Outro filme de ação. Mais do coração, né? Parque dos Dinossauros. Parque dos Dinossauros. Eu só assisti um, cara, acredito? Não assisti. Sério? Só assisti um. Que veio com o DVD, né? Veio a fita com o DVD. Dois é legal, hein? Com o vídeo cassete, veio a fita. VHS. Indiana Jones. Indiana Jones é bom. Eu não assisti esse último ainda. Achei todos. James Bond. Tcham, tcham, tcham, tcham, tcham, tcham, tcham. O cara James Bond, ele cantei a música do Missão Impossível. Missão Impossível. Eu acho legal o último James Bond, cara. Os caras fizeram uma... tipo, ele no início de carreira, Bond, ele tinha mais tecnologia que na época, que era até 70, mano. O quê? O James Bond agora, ele tá no início de carreira dele. Tinha acabado de entrar como agente no início de carreira. Tem mais tecnologia que na época que ele... do filme anterior. É. Mas ele é foda, né, cara? E era loiro. Você Máquina Mortífera. Você lembra? Danny Glover My e... My name is James. James. O Mel Gibson. Máquina Mortífera? Máquina Mortífera. E o Danny Glover. Danny Glover. E o Mel Gibson. Mel Gibson. Mel Gibson. Mel Gibson. Mel Gibson. É que o nome dele em inglês é assim, né? Kill Bill. Mel Gibson. Kill Bill é bom? Tudo tá na tira do caralho. Mad Max. Que porra, nossa, pra caralho, revi esses dias. E vai ter, agora eu vi em 2011, vai ter Mad Max a continuação. É, continuação. Mad Max. Matrix. Matrix Reloaded, Matrix Revolution, Matrix. Matrix, o último, eu gosto pra caralho, eu gosto pra caralho. O último eu fiquei meio assim. Foda-se, Matrix, ninguém Braddock. Braddock. Votei nele. Menino Braddock, um dos melhores vereadores que Curitiba já teve. Os melhores vereadores que já teve essa cidade. A música fez que o centro de luta do Braddock. E o cara é um sucesso. A música que o Afonso estava cantando, Missão Impossível. É, começa. Mas é. Do nada. Gente que canta a música. Mortal Kombat. Mortal Kombat. Tchan, tchan, tchan. Round 1. Oi? Tá roncando no micro. Que porra é? Quer arrotar lá do outro lado, né? Rambo. Porco, na minha cara. Rambo. Eu merda no meu olho aqui. Rambo. Rango, gosto. Bom. Sempre demais. Bom, Rock Balboa. Balboa. Gênio. Apanha pra caralho e ganha o fim. Como é que é o... babando lá, parece um bulldog sorrindo. Aquele cara, um lado sorriu, outro lado babando. Apanhou pra caralho. Quem que faz a hora do Rush? É, os carros na hora do Rush. Chris Tucker. Jack Chan. Velocidade máxima. Bom pra caralho, criança. Tem uma que é a Cassandra Bullock, também é o 2, né? Primeiro. É o primeiro? O segundo também. Os dois são. O outro, né? O Keanu Reeves não faz. É. Ah, tá. Trouxa é um trouxa que faz. Não, eu não assisti. Eu confesso que eu não assisto o filme. Então vai, então passa pra frente. Então, Homem-Aranha. Você tá comentando se você não assistiu. Tobey Maguire. Homem-Aranha. Nossa. Vai ter um novo Homem-Aranha agora também. É. Você botar no colegial. Star Wars. É. Pô, Star Wars do caralho. É, Star Wars ou não. É gênio, não tenho o que falar. É um dos melhores filmes já feitos na. Se tem uma coisa que existe o filme antes de Star Wars e depois de Star Wars. Legal, tá. Vamos continuar então. O Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro, ele veio. Será que eu conto o enredo pra vocês? É um cara que veio do futuro pra exterminar. Não sabemos nada. Tem uma história aí, não sabe nem falar. Já assistiram já, né? X-Men? X-Men são ex-homens, né? Tipo na Nipipo. Gente que paga nada, né? E Pulp Fiction. Pulp Fiction. Que coisa tarantina. Ia cantar tchan, tchan de novo. Se o Victor tivesse aqui, só lembrando que a entrada do programa é baseada no começo do filme do Pulp Fiction. Pulp Fiction. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Pulando de filmes de ações. O que tem a ver pulando, Mars? Para vai filmes. Pra aventuras. Aventuras. É ação, tá pra, você tava ligado. Lendo? Não, mas. Aventuras. Tá meio ralinho essa parte. Didi. Didi. Dedé. Cocô. Os clichês também de filmes de aventura. Sempre o herói forte contra um valente virão. Um herói forte. Contra um valente virão. Virão? Oi? Um valente what? Virão. What? Eu nem tô com nada, velho. Um herói forte. Um valente virão. Valente contra um vilão. Altas confusões na sessão da tarde. É. Mas o que tem a ver? Bob, o cachorrinho. Tem que ter um vilão, né? Não, aventura não precisava ter um vilão. Basquete. Aventura. Mas todos têm. Todos têm um vilãozinho. Os personagens sempre lutam por um objetivo. Um tesouro, ou a resolução de um mistério, ou o resgate de uma pessoa. Todo mundo luta por um objetivo, né? Sempre assim. Resgate quando a mulher puxa a calcinha. fiz um resgate. É. O bem sempre prevalece sobre o mal. Ah, isso é. Sempre. Isso é uma coisa sempre. Da que vida, né? Que é arroz, alho. Arroz sempre tem sempre que ter. Tem que... É o trivial o nome disso. Não é clichê, é trivial. Você vê. É trama, mini trama e arte trama. Eu leio, né, sobre isso. Cala a boca, como chama? Eu tenho. Os protagonistas enfrentam obstáculos e sofrem uma transformação no decorrer da história. Nem todos, né? É a quebra do filme, né? A ação dramática ocorre fora do espaço do cotidiano, em lugares poucos usuais, como florestas, desertos, galáxias, etc. Bom isso, hein? As das florestas é bom, hein, cara? Oi? De filme de floresta, sim, a pá. Sempre tem um pá, um Tarzan. Oi, sem floresta. É. Frequentemente... Jorge, Rei da Floresta. É. Frequentemente Flores a ação... Corra, Lola, corra. Frequentemente a ação ocorre no passado ou no mundo de fantasia. Ah, o mundo de fantasia é um mundo que a gente foge, vez, né? É dada a maior importância à ambientação, ao vestuário e aos efeitos especiais do que ao roteiro. É, geralmente a aventura, o roteiro sempre é fraco. É tipo pornô, né? Roteiro, foda-se. Não, é tipo pornô, não compara. Aí entre filmes de aventura nós temos algumas classificações. Tem os filmes de estrada, que é o Central do Brasil. Nunca assisti. É, bom, eu achei, tá, mano, o que, que tem a ver com... Não, é de estrada. É que você vai pegar um ônibus. Pela estrada, pega um pau, não é? Easy Rider. Assistiram? Qual? Easy Rider. Entendi. Ah, é, já não assisti, não. Rain Man. Mas consegui entender. Grande Rain Man, né? Grande Rain Man, né? Aí nós estamos falando. Rain Man e caveira. Caralho. Thelma e Louise. Thelma e Louise é legal. Thelma assisti muitas vezes. Ela que se joga no penhasco no final, né? É. Ficou legal. O pessoal que não viu o filme. Muito obrigado. Dica o filme, né? Passa, quem não viu vai passar a semana que vem. Pode colocar no Corujão lá no Intercine. Vai estar entre votar ou Thelma e Louise. Entre a Thelma e entre a Louise. É. Thelma ou Louise, é isso, cara. Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine, pequena Miss Sunshine. Bom, Little Chicken Little. Chicken Little. Depois de filmes de estrada, veio filmes de ficção científica, como Godzilla. Legal. Little Dick. É um marco do cinema, né? O Dia que a Terra Parou. O Dia que a Terra Parou, o clássico, o antigão, é massa. É, o clássico. Esse novo é uma bosta. 2001, Odisseia no Espaço. Planeta dos Macacos. Muito legal. Legal. Muito preto nesse filme. Muito preto, meu gosto. Muito macaco. Achei que eu tava assistindo, né? Achei que eu tava assistindo. Filme muito macaco, muito preto. Cheio de macaco. Muito anti-higiênico. É. Filme brincadeira, galera. Afonso fala essas bostas. Filme Laranja Mecânica. Laranja Mecânica é massa, cara, eu gosto. Caralho, do Stanley Kubrick. É, né? 2001 também. Stanley Ipkiss. Alien, o oitavo passageiro. Oitavo passageiro do biarticulado. Contatos imediatos de terceiro grau. Isso é mediunidade. Sabe como que... Não disso. Chico Xavier disse que trabalhava com isso, né? De Volta para o Futuro. De Volta para o Passado. De Volta para a Terra. Onde falava nesse Terminador Futuro, né? É esse aí, né? Não, de Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro. Ah, esse daqui lá do aquele, né? Rick, não é Rick Moran, como é o nome do Rick Martin. Como é que é o nome do cara? Não, é o... É Rick Gervais. O ator, ele tá falando. Rick Gervais é que faz o Marmot. Como é o nome do ator? Aqui daqui, tá? É o... Ele tá tremendo. Jamie Foxx. Não, esse daí é o negrinho. Michael J. Fox. Michael J. Fox. Quase, viu? Michael J. Fox. Apolo 13. Apolo 13, eu assisti só até o 12. Apolo Creed. Assisti só até o 12, não aguentei mais. Sério? Ah, não. Não curtiu? Já cheguei esse negócio de sequência já. Os 12 macacos. Assisti até o 11. Que vieram do Planeta dos Macacos. Não, eu assisti os Planetas dos Macacos, já tive uma experiência muito frente. Tinha muito macaco, aí eu ia botar umas 12. Independence Day. Independence Day é um filme que... É um filme independente, né? Veio pra ficar, né? É. Homens Smith faz, né? Homens de Preto. Homem de Preto é Homem de Branco. Armagedon. Que porra foi essa? Armagedon. É do mesmo criador de, né? De Pacasquinhos. O Sexto Dia, esse corta eu não assisti. Sexto Dia eu assisti. Dormi no finalzinho. Eu vou confessar pra vocês. Sexto Dia, mas só pra descansar no sétimo. Só pra descansar no sétimo só. Sexto Dia, no terceiro eu tava indo embora. Foi aquele chato da porra. Aí, Inteligência Artificial, com aquele menininho que fez o Sexto Sentido. Nada de ação. Sexto Sentido, né? O Dia Depois de Amanhã. No caso hoje, né? É, segunda. Terça-feira. É, eu sempre confundo. Segunda, terça. Eu, Robô. Com o Will Smith. Eu acho legal esse filme. Esse filme tem um conteúdo legal, cara. É de um livro esse filme, você tá ligado, né? Ele é, não, eu assisti ele só na TV mesmo. É de um livro. TV. Isaac Asimov. É. Guerra dos Mundos. Quem que fez? Quem que é o ator? Tom Cruise. É Tom Cruise. Esse filme é muito ruim. É, ruim, né? O vilão deles é um iPod gigante. Olha que merda. Os caras desligaram da tomada e acabou o filme. V de Vingança. V de Vingança. Não assisti. A de Aleijadinho. V de Baixinho. Criança de coração. A V de Vingança. A de Aleijadinho. Sei lá. A de Aleijadinho foi do caralho. Do nada. Do nada. Acabou o alfabeto, mano. Eu comecei de novo a brincadeira. Vamos aí. Eu sou a lenda. Ah, nem é, mas... Se achando aqui, ó. Agora. Ah, só que mora no fazendinho. Lenda. Quem faz a Eu Sou a Lenda? Will Smith. Will Smith. 2012. 2012. Ano que vem, não. Aí já, né, querido? Mundo acabado. Falta 2012, um né? ano ainda aí. Se é do caixão, foi Mundo acabar em 2012. E Avatar. Avatar. Avatar. Bom filme. Ontem. Desenho, tela do, desenho do caralho. Na tela quente. Vamos lá, depois tem filmes biográficos. Ah, a gente agora falou de novo, mas vocês vão pra cagar, tá? Vai lá. Só tem o seu bagulho que tá gritando. Eu acho que chega até lá o microfone. Filmes biográficos: Dois Filhos de Francisco. Dois Filhos de Francisco. Uma bosta. Os Dois Filhos de Francisco. Ah, eu gostei, cara. A parte que o molequinho morre, eu acho legal. A Lista de Schindler. Acabou. Hã? A Lista de Schindler. Caralho, esse filme. Do caralho. Muito bom. Muito bom, cara. A Lista de Schindler. Muito bom. A Lista Schindler, né? Essa é a lista dele. Canta bem, festa, né? Alexandre o Grande. Alexandre o Grande nem era tão grande assim. 1,90m. Normal, super normal. Jogava vôlei, né? Era pivô. Caralho. Rebatia como ninguém, né, moça? Besouro. Jogava muito. Batia Besouro. Tinha uma canhota com a direita. Não, não, não. Que é onde? Besouro, não tem o filme? O filme. Mas, o Besouro do... É biográfico, é da história do... cara do capoeira. Do cara, é, do bosta, cara... Né? Você vê os heróis brasileiros. Pra mim é um super-herói. Já tem Homem-Aranha, é o Homem de Ferro, a gente tem o Besouro. Besouro. Qual que é o. Inimigo, o inimigo dele, quem que é? Aquela raquete besouro, elétrica, o Guga. Tem o Besouro Azul. É o Guga. Bonnie Clyde. Bonnie Clyde, grande, né? É o que dirige a Big Brother, né? O Boninho, né? Mais conhecido como. Ah, essa não, não funciona. Não funcionou. Não funcionou. Cazuza. Cazuza é bom filme, cara. Bom filme. Oi? Ele falou, oi, Thiago. Chaplin. Cazuza é bom, hein, cara. Cazuza é bom. E Chaplin. Cazuza, Chaplin não assistiu, baixei, né? Ele veio com vírus. É, Chaplin, a vida Chaplin, de Chaplin. Chaplin, do caralho. Feito Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. É, caralho, animal, esse filme. Melhor filme que eu assisti. Foda, é muito foda. Muito bom mesmo. Mudo, falei, não, não, o filme não era mudo. Explicando não, o filme não era mudo, cara. Tá não era assisti. Mudo, não quero tá saber. Acostumado a explicar a piada é foda, né? Tchê. Grande filme. Gaúcho, né? Filme gaúcho. Bah. Filme tchê, gaúcho. Claro, verdade, né? Conta a história do Polengo. Conta a história de um comediante do Mato Grosso do Sul, vem pro Curitiba, tchê. Não, não, não é tão ruim não, filme. Não assim. É drama, não é comédia. Chico Xavier. Bom pra caralho. Um dos melhores, uma das melhores biografias que eu já assisti. Chico Xavier. Muito bom, cara. Uma pessoa muito boa. Uma pessoa muito boa. Cleópatra. Cleópatra, grande. Namorou com o Chico Xavier, né? Diários de Motocicleta. Diários de Motocicleta é a história de quem? Falou, é do Che Guevara. Che Guevara. Do Che. Che Guevara. The Doors. The feito Doors, pelo tia, Val Kilmer. Caralho, esse filme. Diz que ele ficou doidão, velho. É a biografia doidão, sobre, uh-huh, as portas, né? The Doors. Val Kilmer. É. Como abrir e fechar. Assisti. Assisti esse filme. Elizabeth. Curto, né? Elizabeth Taylor. Não, não comi. Evita. Evita. Feita pela Madonna na Argentina. Grande, canta Want to Be Free, né, Evita? Não, não é. Não, mas ia ficar bem legal na voz dela. Mas ia ser do caralho se ela cantasse. Se ela cantasse, ia ficar... Podia fazer uma coletânea com esse... Qual que é a música da Evita? Don't Cry For Me, Argentina. Ah, é Don't Cry For Me, Argentina. Gandhi. Foda-se. Bom pra caralho. Não assisti. Quem faz é o Morgan Freeman. E o Matt Damon, que faz o Identidade Burn. Bom. JFK. Gandhi? É. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. É? Você não assistiu? O Morgan Freeman faz, ah, o Gandhi. Não, esse aí foi o Mandela. Eu fiquei imaginando um Gandhi negão, tá ligado? Ah, mas o Gandhi é negrinho. Ah, ele é, não, não é, ele é moreninho, é negão, ele é, é indiano. Caraca, é o Ramatiz que Morgan fez. Morgan Freeman, é o Ramatiz. É, é, não, não, então, é. O do Mandela, eu tô confundindo. Mas JFK. Né? São pessoas muito boas que marcaram, né, cara? Assistiram o JFK? Não assisti. Não. La Bamba. La Bamba é muito bom, né, cara? Ah, é o cara que tem acidente de avião, né? Passava de madrugada sempre, né, cara? Passava no SBT, né? Não era Thelma e Luiz, era La Bamba. Caralho, cinema, cara, em casa. Você votava entre Thelma e Luiz e La Bamba. No Lula, cara, o morre. Filho do Brasil. Não assisti, nunca assisti. Não assisti, não. Também não assisti. Filho da falta puta. Falta alguma coisa nesse filme. Eu não sabia que isso aqui era uma biografia. Uma Mente Brilhante. Porra, bom pra caralho, pô. Não é. Russell Crowe. Do Matt Uma Mente Brilhante é biografia? Do Matt Damon e do Ben Affleck. Do... Não, que eu peguei tudo isso aqui no Wikipedia, né? Tava dizendo que... Ah, então você preste atenção, né, querido? Não, tava aqui. Não, tô te pagando. Meu nome não é Johnny. problema. Biografia. Não, é Márcio. Ah, tá bom. Não, mas eu queria que fosse. Melhor que Afonso. Mon La Rouge. Ah, grande filme, né? Ah, errei. Grande trilha, né? Pelé Eterno. Pelé Eterno. Pelé. Filme do Pelé, que era muito feito no Pelé Chaves também, na cidade do Chaves. Um filme que eu fiquei muito de cara de teste, que foi muito bom, O Pianista. Pianista é bom, cara. Pianista do caralho, muito velho. Eu tinha ele aqui. Pianista é bom, cara. Eu gosto de violão, mas esse tocar, pianista. Então, Ray? Ray. Quem que Ray faz? Joe! É o Jamie Foxx, agora Jamie acertei. Jamie Foxx. A Rede Social. Rede Social, muito bom o filme. Não vi o filme. Bom pra caralho. Segunda. Spartacus. Spartacus 300. Spartacus. Foi mais ganhou, mais ganhou o Oscar também. Spartacus. Spartacus, né? Vamos para filmes infantis. 11, acho, filmes infantis e animações. Animações. Amor Estranho Amor, filme infantil. Vamos passando aqui meio rápido. Shrek. Shrek é um clássico, Shrek, né, cara? Só que eles já começaram, tá, a fazer Shrek especial de Natal, Shrek não sei das quantas. Shrek é aquela coisa dos Estados Unidos que tem bastante. Dá dinheiro, né, querido? Especial, não é, não é filme, sabe assim, como falar na minha? Isso, empreendedorismo. Alvin e os Esquilos. Alvin e os Esquilos bosta. É uma bosta, eu não gosto, cara. Não assisti. Carros. Eu matar um esquilo depois. Carros, ah, é Carros é legal. Legal, né? Vai ter o Carros 2 é legal. Vai ter Carros 2 agora. Que tem aquele cara que... Vai ser uma versão de pobre. Ônibus. Vans. Combis, né? Jegues. Nordeste, Nordeste. Saído na palma. Harry Potter. Princípios básicos. É, Harry Potter é legal, mas não assisti esse último agora. É. Harry Potter, você assistiu todos Harry Potter? Assistiu Harry Potter, não, não. Parei no 15, né, cara? Não dava mais. Wall-E. Wall-E. Que é de robôs, não era? É, um robô. Não era de robô? Você lembra que, tinha um robô? Wall-E? Filme antigão, que era um robô grandão, feito de também de bateria. Um cara que era cabo quadrado, parecia um vídeo cassete que você tem aqui, que você compra no Play 1. Ah, teu cu. É o Ali baixinho. Ah, então. Toy Story. O filme inteiro, assim, eu não assisti o 3 ainda. Nossa, velho. Nossa, os três nossa. São foda. Uma é o melhor que o outro. Foi o que, Pixar, que né, estourou a Pixar. É, que Pixar, Pixar é massa, velho. Um dos meus favoritos, Pixar, que é A Era do Gelo. É. A Era do Gelo é muito bom. Era do Gelo, agora vai lançar. O meu, é um brasileiro, sabia que criou. Tem um. É um animador brasileiro. O cara é animador, ele dança e tal no filme. Faz. Vai, vai. Madagascar. Madagascar. Eu me remexo muito. É bom, caralho. Ratatouille. Ratatouille é legal, legal também. Ah, caramba. Esses filmes são todos fãs. Acho que da Pixar, cara. Um melhor que o Pixar outro. Pixar Dreamwork é bom pra caralho. Narnia. Narnia é uma bosta. Narnia, eu não gostei, legal, cara. Eu não gostei. Eu muito útil, até o outro agora. Não, o B-Movie. B-Movie é legal. Seinfeld. Pra é legal. Acho legal. É o Seinfeld que é a Belinha. Seinfeld. Que é o bem o quê? Se parou aí. Seinfeld que é a Belinha. Que é bem. Eu pensei que você falou que é bem. Por Água Abaixo. Bem. É uma bosta o filme. Ah, eu gostei Por Água Abaixo. Eu gostei. Também, né? Não, ele é legal, mas perto dos outros. Não, da se quiser pela privada. Alice. Nossa, eu achei muita maconha Alice nesse do... último. Nesse do filme. Esse último, Tim Burton. Muito, muito poluído. High School. High School. Eu tava assistindo São Paulo, tão poluído que é. Nossa. Fantástica tira, Fábrica de Chocolate. Fantástica. A clássica é massa. A clássica é boa. A clássica do caralho. Lupa, Lupa, Lupa, Nido. Essa é legal. Xuxa. Os caras estavam comentando um negócio sobre a fábrica de chocolate. E é verdade, esse novo, que o Johnny Depp ele é cheio de fazer filme, que ele é louco. Só sempre... que ele não. Todos os filmes ele quer se desagradar. Uh-huh. Só que ele não come um chocolate. Ele é o dono da fábrica de chocolate e não come um chocolate. Que bosta, né? É que tem diabetes. Ele é o dono da fábrica de chocolate e tem diabetes. É. Tá filmes, filmes da Xuxa em geral. Nem quero, nem vamos comentar, vamos rápido. Filme dos Trapalhões em geral. Também uma bosta. Não, os Trapalhões era legal. Da época, não, os Trapalhões assim. Era... Na época que a gente. Na época era pequena, agora assistia bastante. Tinha o Sul Zaca lá. Querido, olha aí, ó. Morde essa linha. Da Pedra da Gávea, aquele ZTzinho da Pedra da Gávea do caralho, mano. Aquele legal. Bom, deixa eu ver se o Gugu apresenta no final do programa. Simples. Quarteto Fantástico. Grande, bostas. Uma. Ó, bosta de bom. Beethoven. Beethoven. Nossa, é bom, caramba. Eu vi muita coisa dele. É, cachorro que nunca morre. Não tinha uma orelha, né? Diz que não tinha uma orelha. Reproduz pra caralho. Mas... Querida, Encolhi as Crianças. Rick Moranis. Rick Moranis. Esse filme é foda. É, ah, é, tá certo. Sempre confundo. O Beethoven não tinha nariz. Beethoven era surdo. É. Dois ouvidos. Querida, Encolhi as Crianças e Querida, Estiquei o Bebê. Querida. O bebê já não é aí mais. Aí tinha mais um Querida, Encolhi as Crianças. Ele também? Morantes, eu não lembro. É o mesmo filme, é o mesmo. É a continuação. 101 e 102 Dálmatas. 101 Dálmatas. Uma bosta. Uma merda. A melhor das das animações que pra mim já teve foi Monstros S.A. Vai ser o 2 agora. Muito foda, vai ser o 2 agora. Melhor das animações, assim, eu acho. É uma das eu melhores, acho uma... Eu achei, muito foda. Piratas do Caribe. Ela não fala Wazowski. Piratas do Caribe. Legal. Vai ser o Caruso, aquele olhão gigante. Up, Altas Aventuras. Bom pra caralho. Bom pra caralho, cara. Galinha Tiki Little. Não assisti esse. Bosta. Não gostei, não. Historinha fraca aí. Operação Nossa, Babá. Baterista. Uma merda o The Rock. Como é o nome? O... É, The Rock. The Rock. Não. Operação Babá. Vin Diesel. Ah, não, não é Van Diesel. Van Diesel. Você falou que ele fez o da Fada. Era a Fada dele. Assistiu outro. É. Nossa, uma tremenda merda também. Não, todos os filmes que esse cara faz é uma bosta. Vida de Inseto. Bom pra caralho. Caralho. É muito bom que quando ele chega o pessoal do circo lá no negócio, lá, eles começam a impressionar a galera e as crianças saem. Ah, eu também quero ser uma formiguinha. Ah, eu quero ser um bicho pau, sei lá que negócio que é. Cara, muito bom, né? Formiguinhas também era bom. Formiguinhas, é verdade, com Z no final. Que é o Jalen, não tem coisa pro Jalen? Com Z no final. É, olha, era o nome. Que é a formiguinha Z. Era o nome. Com Z no final. É o Zorro que escreveu. Selvagem. Selvagem é meio Madagascar, não é? Madagascar, é. Eles saem do zoológico e vão para as paradas. O Segredo dos Animais. Legal. Bom, só que eu estranho um boi, né? Eu tiro o leite do boi, porque as vacas são boi. Tu... Não, morre aqui. Uhum. Morre aqui, o Segredo dos Animais. Stuart Little. ninguém conta. Stuart Little. De novo, Márcio. Não, eu não falei Stuart Little. É, sabe a quem gente faz Stuart eu, Little? Hugh Laurie. É, o House. É? É. Ele é o pai do Stuart Little. Clássico. E o Stuart, e o Little é o Michael J. Fox. E o Stuart é... É o Stuart. É o carinha que faz o... Um clássico da Sessão da Tarde, Os Batutinhas. Batutinhas é legal, legal, cara. Eu acho legal. Como é o nome? Alfalfa. Alfalfa. Tipo Alfonso. E Garfield. Garfield. Não. Garfield faca, né? Na, na, na, na. Filmes de comédia. Ah, chegou uma hora que o Thiago vai se emocionar aqui. O Regador Regado, de 1896, filme francês dos irmãos Lumière, e O Espirro, de 1894, são consideradas as primeiras comédias da história do cinema. Com o surgimento de Charlie Chaplin, há uma grande mudança no cinema cômico, com Carlitos Repórter, de 1914, O Vagabundo, Carlitos e Teves. Ordenança de Banco, de 1915. Carlitos. Chaplin conseguiu delinear seu personagem. Carlitos Repórter não fala um ar no filme inteiro. Atores de destaque da comédia: Adam Sandler, Ben Stiller. Ah, o Adam Sandler faz um filme bosta pra caralho, né, cara? Ben Stiller. Ele aquela... que é produtor, eu quero, assim, eu quero falar, fazer, eu quero fazer tua coisa, eu faço. O produtor dele é sem vergonha, né? Ben Stiller é bom pra caralho. Eu achei muito engraçado. Chaplin também na comédia não tem. Não, não tem nem o que falar. Ed Murphy. Ed Murphy é bom, cara. Tem um filme preto, bosta, cara. Tem um filme bem bosta. Jim Carrey. Jim Carrey. Já foi melhor. Já foi. É, porque também é. Ah, mas parou agora. Pra sem mim, dinheiro, pra mim... Tá liso o bicho. Pra mim. Vai fazer o filme dos Três Patetas. Disse que ele ia fazer. É, disse que um dos caras. Um se dos não três tiver patetas. Num surto de loucura dele, vai fazer. Pra mim, engordou pra fazer. Pra mim, um dos caras mais geniais, Leslie Nielsen. Ah, grande Leslie Nielsen. É que você não gosta meio de pastelão, essas paradas. Mas é, ó, Leandro do caralho. Ele é gênio, cara. Ele é Steve Martin. Ah, ele começou com os filmes, na verdade, esse filme assim, aquele do piloto lá. É, perto de cintos. Tem que prosumir, é. Steve Carell. Como é que se fala? Steve Carell. Carell. Esse é um dos melhores atores de comédia da atualidade. Fez o vídeo aos 40 anos, né? Atualidade, acho. E faz The Office, né? Noite faz série. Nossa, a cena da perseguição é meio... Agente 86. Foda. Gente, 86 é genial. Então, ele tem uma pegada do Bill Murray. Nielsen, tem. E tem o Bill Murray na Agente 86 também. Eu sou fã e do Bill Murray. E Steve Martin, que a gente Steve você Martin falou. Steve Martin é foda também. A biografia dele é quem souber. Aí, ler. Da mesma forma... Quem souber tá escutando souber ler. Gente, vou ter que dar um vazar aí, porque eu vou viajar agora. Então, vou deixar... Só agradecer ao pessoal, né, de sempre. O pessoal que comenta, só que não comenta, mandar pra puta que os pariu. E, como diria o Vitor Saco, beijo na xoxota de vocês. Então, agora sim, o Thiago, que vai ter que fazer um show em Ponta Grossa, isso? Ponta Grossa, então, tá muito bem. Vamos lá, já falamos de todos os comediantes, agora vamos falar os tipos de comédia. Tem as comédias de ação, por exemplo, o carro desgovernado. E o clichês? Não, esse clichê eu não achei. Os clichês do clube da comédia? É que comédia, cada... não segue uma linha... Ah, os pastelão da vida segue, né, cara? Besterol. É verdade. Sátira. É, o carro desgovernado, alguém assistiu? Do Woody Allen, cara. Não, não coloquei, né? Não é verdade. É o Woody Allen. Apesar que o comédia do Woody Allen também é mais centradona, né, cara? Mas é comédia. É. Minha super ex-namorada. Sua super ex-namorada. É com a. Como é o nome dela? Uma Thurman. Uma Truman. Essa é verdade. É foda, né? Nossa, ela joga, ela joga, ela joga um tubarão dentro do, do apartamento do cara. Beleza, né? Então, só pra descontrair. Agente 86. Gênio. Então, pô, Agente 86 é massa no seriado ainda, velho. É, mas o seriado era muito bom. Nossa. Eu assistia. Mas o filme ficou massa pra caralho. Pegou outras coisinhas, tipo aquele Agente 13 que fica escondido em qualquer lugar. Bill Murray. Foda. Eu sou fã do Bill Murray, não tem jeito. Tá, agora desliga o MSN, que daí vai dar pra fazer todas as paradas. Com conversinha, né? É. É, As Loucuras de Dick Jane, não assisti. As Loucuras de Dick Jane é mais ou menos. É, eu acho muito legal, cara. Eu assisti umas 200 vezes. Acho muito... A parte do. Que ele tá com aquele negócio que ele faz. O Jim Carrey, ele, tipo, ele coloca. Eles vão assaltar uma casa. Aí ele sequestra o cara e deixa o cara no meio da sala preso. Aí ele tem um negócio que ele distorce a voz, fica com voz de robô. Daí ele começa a dançar na frente do cara, assim, fazendo. Cara, aquilo é genial, cara. Mas é, eu achei mais massa o Yes Man, cara. Eu achei Yes Man muito mais do caralho, cara. Não, eu não achei, cara. Os dois são bons. Jim Carrey é foda, cara. Yes Man aqui. Ele é louco, mas. A mina é cantando, foda. Tipo, me ligue às 11, me ligue às 11, não ligue às 10h59. É, caralho, mano. Bad Boys. Bad Boys. É uma ação com comédia. Então, por isso que eu tô nas comédias. Por isso que é comédias de ação. Eu tô falando só comédias de ação. Sei lá, Loucura de Dick Jane, quase não é ação. Tem algumas coisinhas só, mas tiradinhas. Tá, mas é a classificação que colocaram aqui. Os deuses devem estar loucos. O táxi, o primeiro é legal com a Queen Latifah. É, e aquele carinha é bom, cara. Ele é bom. O que não sabe dirigir, né? Que tem medo de dirigir. Ele dirige cantando. É o cara do Saturday Night Live, né? Eu não sei o nome dele. Aquele cara é bom pra cacete. Ele devia continuar. O Amor em Jogo. O Amor em Jogo. Que ele faz com o Drew Barrymore. É bom pra caramba, cara. O filme é aquele ator, ele é muito bom, ator. Muito bom, não sei quem então, mas eu só lembro dele nesse filme. No filme da coletiva que eu acho legal é com o Steve Martin, aquela que ele faz, tipo, encontro lá, ex-presidiária, já viu? Sim, aquele, a casa caiu. A casa caiu, essa é massa. Comédias dramáticas. Forrest Gump. Bom. Run, Forrest. Melhores filmes, né? Nos melhores filmes. Scrubs. O seriado Scrubs. Aqui. É. Não, aquele tá como filme. Não sei. E Little Miss Sunshine. Não vi esse filme, disse que é bom pra caralho. Eu não vi esse filme. A menina que faz aquela gordinha, eu acho. Que é da Kombizinha, né? É da Kombi. É aquele moleque magrelo que faz. Comédia musical. Hannah Montana. Bosta. Hannah Montana. Sei muito Hannah Montana. Os homens preferem as loiras. Nunca assisti. Escola de Rock. Eu prefiro as mulheres. Escola do Rock é muito massa. O Jack Black, ele é um cara que todos os filmes dele, ele coloca um rock no meio. Aham. Todos os filmes. Agora vai ter um novo, eu vi o trailer do A Viagem de Gulliver. Ah, eu vi também. Você viu o trailer? Eu vi o trailer. Eu queria ver o ano 1, cara. Eu queria ver o ano 1, cara. Sensacional. Eu não vi, eu queria ver o ano 1. Assistiu já? Não. Aluga pelo Blockbuster. Vale a pena. Aquele outro também, aquele outro das fitas lá, que eles rebobinam todas as fitas lá. Eu não vi também, tô louco pra ver. É bom pra cacete. Queria ver esse filme, eu não vi. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Não sei. Viva Las Vegas é aquela do cara que fez Elvis? Não sei. Eu já assisti, mas eu não lembro. Tem o... Aquele que, porra... Não lembro o Henrique. Que veio cantar aqui, aquele da... Do guarda-costas lá, o Richard Gere. Faz ele. Agora. Kevin Costner. Isso fez aí. Fez Dança com Lobos. É. Isso aí. Que é Richard Gere? Richard Gere que fez Pretty Woman. Tudo parecido. Agora, comédia romântica tem um monte. Comédia romântica tem que passar no meu rap, que senão. 10 coisas que eu dei em você. Legal. Massa. Alguém tem que ceder. Gosta, só opinião. Não gosto. Alguém tem que ceder. Nunca assisti esse. É do Jack Nicholson? Não, só aparece o nome aqui. Ah, é esse daí. É Jack Nicholson. Que ele é um veião. É, é legal. Quem quer ficar com Polly? Legal, que é o Ben Stiller. Ben Stiller. Eu não achei tão massa. Não, assim, é não. Mega. É, gente, aquela gostosa do Friends. Minha Mãe Quer Que Eu Case. Não lembro desse filme. O que é esse, cara? Não. Já ouvi esse título, mas não lembro que filme é esse. O Diário de Bridget Stones. Legal. Ah, como... não bosta. Como é o nome? Aquela é a ex-mulher do Jim Carrey, né? É, como que é? O nome dela? Não tenho a mínima ideia. Eu me esqueci, mas é uma mó famosa. O Casamento do Meu Melhor Amigo. É o cara que faz o Grey's Anatomy, que faz ainda. Hã? Como Perder um Homem em 10 Dias. Legal. É, esse é legal esse filme. O filme de comédia romântica, ele é clichê assim, mas ele é legal. Cara. Namorada de Aluguel. De comédia romântica. Tá, eu também não. Falou até agora, você falou legal. Não, nem todos, mas tem uns que eu achei legal. Legal, só que o Rei é legal. Sim, você falou legal. Namorada de Aluguel. Olha, não lembro desse. Não tenho a mínima ideia de porra essa. Um Príncipe em Nova York. Ah, esse é o Ed Murphy. Mas é comédia romântica? Cara, é mais comédia. Não é comédia romântica. É porque tem o cara é um príncipe, tá em Nova York. Tem uma guriazinha, ele quer pegar. Vai cair no romance. Um príncipe em Nova York. É, ele é um príncipe, tá em Nova York. Que tem uma guriazinha, ele quer comer. Você vai comer alguém, não? Não vai comer mais um príncipe. Namorada de Aluguel. De novo? Namorada de Aluguel 2. Não, não, não coloquei. Ah, eu lembro qual que é esse daí. Que é um moleque falando, do colegial, aí tem uma gostosinha que ele paga pra ela começar a ser com ele, daí ela se apaixona por ele. É bem das antigas, passou na sessão da tarde. Ela é demais. Ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. O hit é legal. Comédia mais Conselheiro Amoroso. É. Se eu fosse você. Bom. O hit é legal por causa do cara da dança do cotonete. É. A dança do cotonete é massa. Lisbela e o Prisioneiro. Legal. Legalzinho. Esse filme brasileiro sempre tá legal. De repente é amor. Não sei o que foi. Mais uma vez amor. De repente. Outra vez amor. A herança de Mr. Ha! Beats. Amor, yeah, yeah. Yeah, yeah, amor. Ha! A herança de Mr. Deeds. Legal. Não, nossa, não, podre nossa, pra eu caralho. Legal, eu legal, gosto, não, eu gosto. É uma bosta. Eu ia falar que não é, é comédia romântica, acabei falando legal. Uma mas merda. Uma nossa, merda. Eu legal. É Happy Madison, uma merda. Casamento Grego. Uma bosta. Eu gosto pra caralho. Uma bosta esse filme. Bosta. Eu assisti metade só. A filha do uma chefe. Bosta. Filha uma do bosta, chefe é legal. Uma bosta. Aquele negão que morreu ainda. Que fazia. Negão que morreu? É. Se fez casamento grego, já morri, que é uma bosta. Eu detesto esse filme. Qual? Vai. Casamento grego. Não, a filha do chefe. Não sei se nem eu. Tô falando que eu ainda sou indignado com esse filme. Acho uma bosta. Nothing Hill. Nossa, que. Fala aí. Nothing Hill. Nothing. Nossa. Vai Nothing. Não sei. Não sei. Bicha, nunca fui beijada. Bicha. Sério? Bicha. Uma linda mulher. Legal. É, isso é legal. Quatro casamentos e um funeral. Esse filme é bom. Ah, acho que eu já vi esse filme. Não esse lembro direito. Não lembro direito. Não lembro direito do enredo, tipo assim, não lembro da trama, não lembro dos atores. Mas é tipo, muito legal. O título dele é sensacional. É Noiva em Fuga. Julia Roberts. Nossa, é o mesmo do. É o mesmo. É. Ou seja, ele comeu ela antes, depois um casamento. E se fosse verdade? E se fosse verdade, Márcio? Esse filme é bom pra caralho, cara. Se fosse verdade. É de um que, o cara, que a mina tá em coma e ele começa a ver o espírito dela dentro da casa que ele morre. Ah, eu vi que a casa é dela, né? Aí legal, ela começa. Cara, ah, eu lembro. E, aquele ator, e esse ator é bom pra cacete também. É um que faz umas comédias. Ele vai fazer o Hulk. É ele que vai fazer ele o Hulk? Vai fazer o Hulk. Ele vai ser cara, o aquele cara é bom pra caramba, cara. Deixa eu ver outro filme que ele fez. Pô, Pecado é Mora ao Lado. Pecado Mora ao Lado. Qual que é esse? Shakespeare Apaixonado. Bicha. Splash, uma sereia em minha vida. Nossa, sessão da tarde esse, total. Esse é macho. Esse filme é bicha. Separados pelo casamento. Splash, uma sereia em minha vida é aquela do Tom Hanks. Separados pelo casamento é o Vincent. É o Tom Hanks, exatamente. É aquela ela vê o cara na pia, assim, uhum. Ela mexe na pia e vê onde tá o cara. Exatamente. É. Bicha. É, quem vai ficar com o Mary? Quem vai ficar com o Mary é com o Ben Stiller. Ben Stiller. E o. Novo, quem né? quem quer ficar com o Polly? É ele também. É, com bem ah, é que um ele faz mundo. Calor. Ele é guloso. O amor é cego. Com o Jack Black. Engraçado, cara. É muito engraçado esse Cucu. Filme. Cucu. Esse muito bom. Esse cara é engraçado, cara. Idas e Vindas do Amor. Esse é legal, cara. Ele tem uma pegada. Comédia drama. Assim. Comédia dramática. Quase Casados. Nunca não vi. Sei, do Que as Mulheres Gostam. Mel Gibson. Legal. Dinheiro. Esse filme é legal, cara. Afinal, o que realmente as mulheres querem? Querem as mulheres. E Mensagem pra Você. É legal, cara, esse filme também. É Meg Ryan e o Tom Hanks, mas eu não cheguei a assistir o filme. Bem legal, nossa, cara. É, cara, é assim, legal ou não legal? Porque agora é comédia em geral. De Repente 30. Não gosto. Nem. Ah, eu gostei. Você tá repetindo, De Repente 30? Não, De Repente, não. Não gostei, não. Ah, sei qual que é o da Sandra Bullock. Ah, um que não falou. Que a Sandra Bullock, não. Que, a... que não, fez... Eu esqueci o nome dela. Hilary Swank. A que faz o não. A, Ei, não é. É aquela que fez com o Schwarzenegger. Que os dois estão andando. Ah, que fez True Lies. True Lies, exatamente. True Lies. Certo, eu esqueci o nome dela. Qual o nome dela? Sei, eu não sei o nome dela também. Aí, Melhor Impossível não foi falado com o médico do Jack Nicholson, cara. Eu acho do caralho. Melhor Impossível, melhor impossível não. Eu não tá acho aqui. Do caralho esse filme. Muito bom. Não é, não é comédia, ele é um comédia. Pulo, ele é bravo. Vamos lá, que ele tem toque. É, que ele tem toque. O final é ele excelente. Olha lá, legal ou não legal? Virgem aos 40 anos. Legal. Legal. Ah, legal. Eu vi lá, tá, agora. Ace Ventura. Legal. Legal. Família Adams. Legal. Legal. American Pie. Legal. Legal. Um menos é legal. O resto, do 5 em diante não, é podre. Tipo Jason, né? As, as Bruxas de Eastwick. Quem? As Bruxas de Eastwick. Com Jack Nicholson. Muito bom filme. Não lembro. Austin Powers. Ah, não lembro que filme é esse. É legal. Austin Powers. Legal, eu gosto. Alto da Compadecida. É, legal. Nossa, caralho, um salve pra minha mãe, cara. Né, minha mãe ia se deixar ela assistir todo dia. Mas é muito bom, cara. Baby. É foda. Pra caralho. Baby, um porquinho. Mais ou menos. Horrível. Beethoven, de novo, que uma agora ele entra como comédia também. É, tem os filmes, tem alguns filmes que vão entrar em duas ou três categorias. Foda-se. Bill e Ted. Legal pra caralho. Eu sou fã do Bill e Ted. A taça, desenho também, né, a taça do mundo é nossa. Eu, do Casseta? Ah, merda. Não vi esse filme. Casseta do Planeta é uma bosta. É, esse e seus problemas... Acabou, acabou porque é ruim. Acabou, seus acabou problemas ruim. Acabaram. É, acabou porque eles estavam cansados de 7 anos. Né? Clique. Bom. Muito bom. Clique é. Crocodilo Dundee. Eu achei legal. Cara, é legal. Pô, é minha infância da tarde, né, cara? É clássico. É a tua infância. O único filme australiano que eu sei. Deu a louca em Hollywood. Nossa, é uma pira total. Tem uns personagens, tipo, do Caverna do Dragão, tipo... Uma pira total. Personagem da Caverna do Dragão. É. Onde isso? Eu deu não assistia a Loki em Hollywood. Então, eu vi uns tipo parecido com o cara do Arco e Flecha, só que daí eles são todos atrapalhados. Uma bosta. Ah, eu sei qual que é um negrinho. Os caras são todos atrapalhados. É um cara que faz o dono da festa. Que fez a nova temporada do Hot Pays, a quarta, a quinta. Ah, aquele que faz o indiano, né? Isso. Então. Ele mesmo. Gigolou por acidente. Bom pra caramba. Animal. Como é o nome desse cara que faz, cara? Eu esqueci. Bob... Eu não sei, é o nome... É o Bob nome. Snyder. É isso aí, procura depois, pode procurar ele mesmo. Deus é Brasileiro, bom, Antônio Fagundes. Não, cara, e Wagner Moura. Filme. Bom, é bom. Eu não vi esse filme. Os Deuses Devem Estar Loucos. Ah, cara, eu acho que filme que piradíssimo. Eu achei legal, é de um cara na África que fica correndo por causa de uma garrafa de Coca-Cola, mano. Negrinho, né? É. Tipo, sim. O filme é a maior piração do mundo, achei, cara, mas achei, até eu acho legal. O Diabo Veste Prada. Legal, cara. Gostei. O filme é gostoso. Aquela menina é bonitinha. Doutor Anna Hathaway. Anna Hathaway. Acho que é Hathaway. É boa, cara. Calma. Doutor Dolittle. Não gosto. Também não gostei. Que é baseado, acho que num seriado, num livro, sei lá. A Grande Família. O filme. A Grande Família é foda. Eu gostei, cara. Mas gostei do filme. Esqueceram de Mim. Legal, até o 15 legal. Legal, até alguém lembrado, cara. Legalmente Loira. Bosta. Eu Mesmo, Irene. Legal. Bom pra caralho. Ele tentando matar a vaca. Acho legal da água, a hora que ele tá com a boca seca. Não lembra, Zé? Não. Que ele chega, daí ele tá com a boca seca, ele vai começar a juntar uma baba assim, branca, em volta da boca dele, não, toma um gole de água. E quando ele faz sexo, vai mijar depois, fica mijando no teto. Ah, porque ele acorda de pau. Quando eu faço sexo, meu pau fica torto. Qual que é aquele filme que a menina tá dando de mamar pra criança, de repente o Jim Carrey tá mamando, quando ele sai até com bigodinho de leite. Ai. Não é nesse filme? Ou é naquele filme que tem um anão? Acho que é esse filme. Eu acho que é esse filme. É esse filme que tem um anão. Ah, então acho que é esse. Que é pai dos gordões. Que é pai dos gordões, exatamente. O Mentiroso. Acho bom legal, cara. Eu acho muito bom. Foda. Não é o mais foda dele, cara. Não é o mais foda dele, mas acho bom, cara. Foda pra caralho. Mr. Bean. Mr. Bean é gênio. O filme. Pateta do Mr. Bean. Eu não vi o filme do Mr. Bean, só vi o seriado, cara. Mr. Magoo. Bom pra caralho, Leslie Nielsen. É Leslie Nielsen, mas. Eu acho legal pro caralho. Eu acho mais sessão da tarde. Leslie Nielsen? É, Leslie Nielsen. Nielsen. Você falou Nielsen. A mulher invisível. Mas não, Nielsen é meu vizinho. É o meu vizinho. Leslie Nielsen. A mulher Pedreiro. Invisível. Bom pra caralho. Não vi isso, cara. Esse é o Tom Bell, é gênio, né? Mulheres à beira de um ataque de nervos. Ou seja, todo dia. Uma noite no museu. Legal. Bacana. O Noite no Museu? É. É legal, cara. Dois não é tão bom, não. Norbit. É legal. Não, eu acho do caralho. Eu já achei meio chatão. Eu achei meio chato. Os Normais. Bom, cara. Eu gosto. Eu gostei. O jeito, o roteiro deles acho é muito bom. Acho o estilo inteligente. Rápido, eu acho do caralho. Opa, aí, ó. Não gostei. Eu não assisti. Não gostei. O Pai da Noiva. O pai da noiva com o Steve Martin. Steve Martin. Bom, foi bom pra caralho os dois. Bom, eu lembro. Que daí ela tem um ex-namorado que eles vão na casa dele e ele dá um negócio de um altar. Aí. É gênio, não. Steve Martin é gênio. Pantera Cor-de-Rosa? Não. Eu acho legal, cara. Eu acho legal da comédia. Gosto. Eu gosto do Steve Martin, então. É, mas um. Que coisa Penn e Teller. Isso eu não cheguei a assistir. Penn e Teller? Penn e Teller. Penn e Teller é um mágico e um mudinho, né? Então, mas daí tem um filme deles. Sério? Aham. Vai procurar, então. Tipo, eles tinham Tem um seriado não, que passa na... É na Sony, mas é político pra caralho. Mas eles tinham antigamente, que eles ensinavam mágica. Mágica, eu lembro disso. Aí tinha um cachorro do caralho que ele ensinava mágica, assim. A mágica sempre dava errado. Aí o cara tinha que gravar a TV, aí tá um jornal assim passando, deu o cara no meio da notícia. Essa é a sua carta? Caixa do caralho, assim. Eu não lembro disso. Loucademia de Polícia. É um dos primeiros filmes que veio nessa linha. Loucademia de Polícia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tipo Jason, essa porra. Todo Mundo em Pânico. Eu gosto. Eu dava mais risada com Pânico do que Todo Mundo em Pânico. Tempos Modernos. Que tá entrando do começo. Mas é do canal, tudo, cara. É do caralho. Temos Modernos. Quem que faz? Tutsi? Tutsi é o. É o Robert De Niro, cara. Puta que pariu. Ou o Robert De Niro é o. Não é o Robert De Niro. É o outro, então. Dá outro filme que ele faz? Não, fez o. Fez o Mafioso, depois o Chefão também. Fez junto. Caralho, mano. Vamos ver se depois a gente lembra. Al Pacino. Al Pacino. Tem um outro que é o velho forte, Jack Nicholson. Acho que é o Pacino. Ele é um ator. Anthony Hopkins. Eu tenho medo desse cara. Eu tenho medo do Anthony Hopkins, sério. Depois do cara. Sério, velho. Ele te mata e fica com teu cérebro com o Keanu. Top Gang. Massa. Charlie Sheen. Que ele ficou amigo do Rambo por causa desse filme, do Sylvester Stallone, por causa desse filme. Ficar sem inimigo, ele levou uma surra, né? Trair ele. Amigão, ele vai fazer o próximo Mercenários, ele vai fazer, né? Cara. Sei. E vai virar um zumbi do Walking Dead também, Charlie Sheen. Ele e o... Depois que ele sai da cadeia, né? Porque ele tá preso, né? Não tá preso, mas tava preso, né? Não, ele, paga, né? A confusão de bater na mulher, tipo, da uh-huh. dela. Ele, não, ele saiu, ele perdeu o negócio, deu o rolo lá, mas ele não ficou preso, não. Ah, então tá. Mas ele foi preso de ontem também, ele vai preso toda semana. Trair e coçar é só começar. É legal, cara, esse filme. Era uma peça, né? É a peça, né? Se beber não case. Se beber não case. Beleza. Bom pra caralho. Chegamos. Muito bom. Achei legal. Achei como bom. Se fosse a primeira vez. Genial. Muito bom. Genial. Adam Sandler. Eu os declaro marido e Larry. Bom é pra bom caralho. Também. Bom pra caralho. Esse aquele gordinho, aquele é gordinho do caralho. Gente grande. Legal, gente grande, né? E do Adam também? É, da Adam Sandler. Não gostei tanto. Tem uma ou duas piadas que eu achei legal. Tem umas piadas tiradas boas, né? Entrando numa fria. Rap Madison, né? Só faz filme. Vai tomar. Entrando numa fria. É bom, cara. Do... Vai ser o último agora, né? É. Do trailer. O 3. Vai ser foda. Um Tira da Pesada. Quem faz um Tira da Pesada? É o Mad Murphy. É massa. Um Príncipe Nova York. 48 horas também é dele. Um Príncipe Nova York, que também entra como comédia. O Tira da Pesada acho mais legal. Cara, lembra de um filme que era. Que tinha um carinha que fez o. Que fez o Liu Kang no Mortal Kombat. Interessante. Aí ele fazia. Aí eles eram ninjas e tinha um ninja gordão. Ah, caralho, o grande ninja, ninja da, isso, o ninja da pesada. É, uma coisa assim. Aquela música. Engraçada. Aquela música clássica de Kung Fu. Ele só faz atrapalhar, tipo, é uma pegada de Leslie. Caralho, velho, ele fez altos muito filmes assim, besteirolzão, assim, de estrada. Esse e tal. Gordo, né? É, puta, mano. É. Debiloid. Debiloid. Deve estar aqui. Se eu não falei, tá aqui. Deve tá aí. Por isso que eu falei, a lista é grande, então eu só vou jogando aqui se é bom ou não. Um Tira da Pesada. Um Príncipe em Nova York já foi. Professor Aloprado. Bom. Mais ou menos, eu gostei. Não é o melhor, não. Os Picaretas. Os Picaretas. Fraco, eu achei. É com o Steve Martin e o Eddie Murphy. Ah, cara, tem umas coisinhas legais. Eu acho que quando junta muitos comediantes, muitos caras bons ao mesmo tempo, assim, nunca sai filme bom, cara. Verdade, você vê que esse muito calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Mais ou menos. Nossa, sem vergonha, cara. A Creche do Papai, Mansão Mal Assombrada. Só fala no microfone, filho. Uma bosta. A Creche do Papai, quem que é o outro cara que faz que é engraçado, a Creche do Papai, cara? Não me recordo. Mansão Mal Assombrada. É uma bosta. Já falei que é uma bosta. Operação Babá. Não sei se eu falei, mas. Uma bosta. Bosta. Debi Lloyd. Bom pra caralho. Debi Lloyd é legal. Babá. A trilha sonora da Debi Lloyd é fantástica, cara. Eu acho do caralho. Máscara. Bom pra caramba, velho. Eu gosto. Máscara. O Pentelho. Começou a ganhar dinheiro aí. É legal. É, tipo, pouca gente gosta de filme, mas eu acho legal. Todo Poderoso. Você se identifica, né? Todo Poderoso. Não, Pentelho é chato o filme, né? Cara, mas eu acho legal a. É, mas se identifica com o personagem principal, isso que eu quis dizer. Todo Poderoso 1 e 2. É os dois. Os dois são bons. Os dois são atores completamente diferentes e os dois ficaram muito bons. É, que o Steve Carell cara, eu roubou a cena no Todo Poderoso 1, cara. Não, não roubou a cena. Porque aquela, não, mas aquela lá. Não, foi uma cena, isolada. Hã? Ele ganhou o filme naquela cena, eu acho. Caralho. Sério, porque eu acho. O filme inteiro. Como o nome daquele gordão que é inimigo do Steve Carell no 2? Que é o vereador, é o senador. Sim, ele sempre faz vilão aquele cara, né? Ele parece o Bafo, né? Sabe o Bafo? Sim, senhor. Bom pra caralho também. Aperta o cinto, o piloto sumiu, a gente já havia comentado. Bom. Corra que a polícia vem aí. Muito bom. Todos o 2, 3, 2,5. 12 é demais. Aventurinha. É, meio bem sessão da tarde. O Pequenino. Na trilha sonora, acho legal. O Pequenino. Não lembro desse filme. Dos irmãos lá que fazem as Branquelas. Que daí o Pequenino é o. Bosta. Eu gostei desse. Não tem nada a fazer que eu não gosto desse filme. As Branquelas. Legal pro Terry Crews. Caso Terry Crews. Acho legal pro caralho. O lateral, acho legal. Sem sentido. Você assistiu Sem Sentido já? Não. Cara, é o negrinho que faz, o que é o mais magrinho que faz o as Branquelas. Que é um que ele tá sem dinheiro. Aí ele tá sem dinheiro e começa a tipo, fazer tudo. Tipo, doar esperma, dar um negócio. Aí ele entra como tipo, voluntário de uma vacina. Pra aguçar os sentidos. Aí essa vacina que ele toma aguça todos os sentidos dele. Eu acho que eu vi essa porra. Aí começa por vez, não é? Uma coisa assim? Bom pra caralho, cara. É muito engraçado. Sem sentido, procura. Bem sem antigo. Sentido, vou. Bem e Vizinhança do Barulho. Vizinhança do Barulho, legal. Que é o primeiro filme dos irmãos que fizeram as Branquelas. É. É humor negro. Eu assisti essa semana esse filme. Tá aqui comigo. Pode esquecer, eu passo pra você. É humor negro total, assim. Tipo, tem uma cena que eles estão entrando numa posto de conveniência. Aí entra um cara blanco. Branco. Blanca. Aí entra eles, negro. Tipo assim. Aí os caras. Aí, tipo, o cara branco roubando todas as paradas e os donos do coisa só olhando os negros. Tipo, foda-se, o cara tá roubando. Aí o cara vai tirar um salgadinho e ela tá atrás da coluna. Compra logo. Daí ele vai abrir pra pegar um sorvete na mulher lá dentro. Compra logo. Tipo, você vai sair logo. O cara é muito bom. Cara, eu nunca assisti esse filme. Meu irmão, esse filme, fala esse filme tá aqui, cara. É bom pra caralho. É bom pra caralho. Não tem um pendrive aqui. Foda-se também. Saindo da comédia, vamos para drama. Drama. Vamos para drama, vamos, então, saindo vamos, da comédia. Vamos, saindo da comédia, então, você acha? Tudo a vamos vida, pro drama? Vou sair da... Você acha? Sair na pau. Sair chorando. É... Os 12 trabalhos. Ou seja, o cara não tem um emprego, tem que ter 12. Do Hércules. Chama do Rex. Do Rex. 21 gramas. É a minha vida história aqui. 12 trabalhos por mês. Tem que sobreviver, tem que viver essa porra. 21 gramas. Bom pra caralho, um dos melhores filmes que eu já assisti. Qual que é? Sério? Tem algum ator? Tem o... Não, não, é um filme, vai ter ator. Ah, teu cu, cara. Benício Del Toro. Bom pra caralho. São várias histórias... 21 no total, não é? 21 gramas. São várias histórias tipo separadas que no final se encontram. Ligado? Tipo, é que nem Ligados... Pelo mesmo desejo. Ligados pelo crime. Bom pra caralho também, que é o Brendan Fraser. A Espera de um Milagre. Foda. Opa, cara. Stephen King, cara. Outro filme bom. Cara. Advogado do Diabo. Muito bom. Quem assim, que é o... Dá um medo. É o Patino e Keanu Reeves. Keanu Reeves, né? Keanu Reeves, exato. Ali. O Smith. Vai, qual que é a piada? Vai, então. Sei que tem as sacadas boas, Thiago. Não. Apolo 13. Qual que é Ali, de que novo? Eu não sei? Ali é do Muhammad Ali. Muhammad Ali. Smith, ah, tá. Eu não vi isso. Apolo 13. Muito bom. Eu não... O Aviador. Não vi. Legal, Leonardo DiCaprio. O Aviador. Não, não. Ah, o Aviador é do Leonardo DiCaprio. Pensei que era... Ah, não, confundi com o Flyboys lá. Bonitinha. Santos Dumont. Bonitinha, mas ordinária. Nossa, que filme bosta. Porno chanchada. O Beijo da Mulher-Aranha. Não. Vai ser clássico. Central do Brasil. Cidade de Deus. Bom. Cidade dos Homens. Cidade dos Homens é um filme também. Tem filme também. Cidade de Deus foi um dos melhores filmes brasileiros também, né? Uh-huh. Foi um filme que deu um destaque fodido. Laranja Mecânica. Bom pra caralho. Ele entrou numa outra categoria. Nunca? Nossa. Diários de Motocicleta, nossa, é a quinta categoria já que o Diário de Motocicleta entra. Que ele viaja. Duelo de Titãs. Aí esse que é a gente foi... Não, Duelo de Titãs tem um clássico também, década de 70. Tem um antigão, tem, né? Que é em stop motion, cara. Tipo massinha, tá ligado? Bicho, bonequinha. Muito não, foda. Não, muito falando do filme, muito né, melhor que esse do Titãs agora. Era Uma Vez na América. Caguei. Estômago. Bom pra caralho. Marco Zene faz. Ah, é, estou bem com o Marco Zene, né? Que o Marco Zene é o carcereiro. Não vi esse filme. É bom. Bem legal, cara. Um dos melhores é bom. Filmes. Ele tá na minha lista pra alugar no Blockbuster, mas toda vez que eu vou, ele só tá alocado. Mas é bom, cara. É bom. Cara, puta filme a bom, sacada cara. Do filme. Eu tinha ele aqui, esse filme. Sério? Aconteceu com ele. Filadélfia. Nossa, com Tom Hanks. Bom, showzinho. Nossa, que delícia, né? Nossa. Voo 93. É da 11 de setembro, que daí porque daí uma caiu no, dois aviões caiu nas torres, uma caiu no Pentágono e aqui ia cair na Casa Branca, Aí, tipo, o autor do filme deixou de entender, deixou a entender que os caças dos Estados Unidos abateram o avião ao invés de na hora que ele ia pegar na Casa Branca. Só que daí, até hoje, ninguém sabe se isso é verdade ou não. Mas o autor deixou a entender isso, entendeu? Certo. No filme, assim. É bom pra caralho o filme. Bom pra caralho. Vou procurar. Tem um que é a visão dos árabes dentro do avião. É? Tem um filme que é a visão dos árabes dentro do avião. Caralho. A ideia, assim, cara, faz. Mas nos Estados Unidos não deixaram. Mas por que será, né? Poderoso Chefão. Do caralho. Você acredita que não assistiu? Que ele tem uma do vontade. Caralho, esse filme é muito assistir, foda. É que nem. Claro, eu não assisto o filme mesmo. Mas sim, o filme que eu queria assistir é o Hannibal, Dragão Vermelho e Silêncio dos Inocentes. Mas, tipo assim, eu não quero assistir. Eu quero pegar e assistir os três de uma vez. Você já assistiu os três? Já. Aí não. É bom pra cara dar um Hannibal medo, Início, né, também. Hannibal Início. Mas Hannibal Início é mais de agora, mais né? Recente, mas é do caralho também. Muito bom também. Vamos lá. Hamlet. Ah, eu chorei muito nesse filme aí. Tava um filme animal, né? É, o Ilusionista. O Ilusionista é bom, bom, cara. É bom, muito bom. No truque final, ele não tá lá, né? Ah, contei, de novo. Esse não é do Grande Truque? Não. É o Ilusionista. O Grande Truque eu não assisti. Grande Truque é o Um Estranho no Ninho. Que eu acho melhor o Grande Truque que o Ilusionista. Um Estranho no Ninho. Estranho no Ninho é do Patinho Feio, né? Cuco. Sociedade dos Poetas Mortos. Assisti esse filme meio pra baixo. Enterrado. É, Robin Williams. O Carteiro e o Poeta. Carteiro e o Poeta. Grandes produções. Eu admiro ambas. Casablanca. Um escreve, outro entrega. É. Casablanca. Pode Casablanca. Mas o certo é Casablanca, não sei se você sabe, né? Que dá como Casablanca. Mas é Casablanca mesmo. O nome do filme é Casablanca. Cidadão Kane. Dele, Casablanca com problema. Casablanca com Cidadão problema. Cidadão Kane. Cidadão foda Kane, pra caralho, eu gosto. É antigão, Kane, né? Kane, né? Ah, pois é. Kane, né? E diz que o filme do Facebook, tipo, é como se fosse um novo Cidadão Kane. Novo, né? Cidadão Kane, né? A Noviça Rebelde. É um filme bom pra caramba. Da mesma, tipo, mesma essas pegada. Tramas, assim, é. A Noviça Rebelde foi o Didi fez, né, cara? O Didi fez. A Noviça Rebelde. Didi, os melhores anos de nossas vidas. Foi mais ou menos ali quando eu tinha uns 15, 18 anos. Foi bons anos. Batia punheta pra caralho. O Pianista cai de novo no Pianista. Pianista cai de novo. Cai de novo no Pianista, coitado. Ben-Hur. Ben-Hur. O Resgate do Soldado Ryan. Resgate do Soldado Ryan. Grande Ryan. Trabalhei com o Ryan. O Conde de Monte Cristo. Todo mundo me indicou pra assistir esse filme. É legal esse filme, Conde cara. De Monte Cristo. É um que ele fica preso. Ele vai se vingar. Esse filme, acho que é com Conde de Monte Cristo. Então é. Esse ele mesmo. Com Monte Cristo. Com ele, né? Conde de Monte Cristo, né, cara? Você tá falando, né? Conde Drácula. O Clube da Luta. O Clube da Luta é bom. Diz que o Clube da Luta tem muita mensagem subliminar. Tem, você pode tem fazer sabão. Você tem a subliminar. Ou você escolhe assistir ou não. Você tem ali, ó, tem a mensagem subliminar, tá? Não sei. Sabe o que é dizer subliminar? Sabe o que é dizer subliminar? Sabe o que é dizer subliminar? O quê? O quê? A subliminar? Não sei. É assim, ó, quer dizer quando você tá assistindo uma coisa. Eu tô falando com você, mas eu quero dizer outra coisa. Assim, no subliminar. No subliminar, claro. Entre linhas, quer dizer, entre linhas. O Morro dos Ventos Uivantes. Nossa, esse filme foi um filme que marcou a minha vida, cara. Sério que você assistiu? Não. Só pra entrosar. Marcou minha vida. Contatos Imediatos, terceiro grau, já foi o Corcunda de Notre Dame. Corcunda de Notre Dame, grande amigo meu. Mora na rua. Romeu e Julieta. Notre muito Dame, aí Notre Dame. Aquela corcundinha dele, muito engraçado. Romeu e Julieta. Já assistiram? Apoiava um balde em cima. É, nossa senhora. Enchi uma laje aquele caboclo. Nossa. Jogava um tijolo, né? Pula carniça com ele. Era muito engraçado. Sempre batia o saco na corcunda, né? Filho da puta, né? Foi foda. Mas filho da puta. É que é só muito. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Gostoso, goiabinha, um queijinho. O Paciente Inglês. Paciente Inglês. Assistiu? Ninguém entendeu porra. Não assistiu, é um Paciente Inglês. Você não assistiu Paciente Inglês? Não. Não, foi o que? Operado errado, é. Câncer? Não sei. Paciente Inglês. Dança com Lobos. Dança com Lobos é bom, mas você acaba sempre mordido, né? O sexto eu passo, né? Fato. O Sexto Sentido. Sexto Sentido. Muito bom. Você sabe que o cara tá morto no final, sabe? I see dead people. É só pra entrosar. Magnólia. Magnólia. Bom pra caralho esse filme. Quase ganhou, né? O fama, né? Marquês Magnólia. Não, sério, você assistiu Magnólia? Sério. Só Margarida. Quando Afonso não tá na área dele, ele zoa. Margarida. Mas é bom, a Margarida, a esposa do Pato Donald. Scarface. Magnólia. Skyface, acho legal. 182 vezes o cara falou fuck. Sky Facebook, né? Sky Facebook. Não é? Traffic. Traffic. Ah, isso acontece muito no Rio de Janeiro. Planeta dos Macacos já foi. Orfeu. Orfeu é aquele que fez o, do Cidade Negra, não foi? Você vai ser. Tony Garrido. Tony Garrido. Todo mundo gorfando. É. Thelma e Louise já foi. As Pontes de Madison. Ponte de Madison é legal, cara. É legal, tem umas luzes assim. Pá. Posso assistir? Carro ali? Não. Ray. Ray Romano, já assisti. Ray Jamie Foxx já falando. Náufrago. É legal esse filme. Náufrago é sensacional. Como é que o Miguel fala? Náufrago. O cara tava na... numa ilha, sai de avião e porra do filme chama Náufrago. Não teve naufrágio, essa bosta. Que é o Murilo Gun, né? Que fala isso. O Murilo Gun. E o Terminal. O Terminal. O Terminal, que é um náufrago no aeroporto. É. Não, Cracóvia. Cracóvia. Isso aí, bom, gente. Né? Faltou uma bola de vôlei nesse filme, eu acho. Por quê? É, Wilson, não tem. É isso aí, gente. Nada, essa foi a primeira parte do filme. Legal. É. Coisa pra caralho. Filme é uma coisa, é uma cultura, né? A sétima arte. Filme é cultura. Você não tá em casa, toa. É nona arte. O que você pensa? É nona arte? Não sei. Eu só contei até o 7. Stand-up, nona arte. Você tá em casa aí, aluga um filminho, lembra? Lembra aquele lá? Não compre filme. Olha quantas ideias a gente já deu. Não compre filme, querido. Não compre filme, você está. Você está gastando dinheiro. Você está enriquecendo esses caras. Você está coisando. Tá financiando essa porra. Você está coisando a pirataria. Não compre. Eu não sei se fosse 3x10, aí compra. Aí não, vale a pena. 3x10 tá barato. Não compre filme, baixe. Não compre filme. Sai de perto da Americana, não compra lá. Não compra. Não compra filme. Vai ficar enriquecendo. Aí você vai pedir um autógrafo pra um cara desse daí, não, o cara não olha nem olha na tua cara. Não olha na tua cara. Não compra filme. O cara vai, você compra comigo, tá 3 por 10. Tu vai no camarim, você vai lá, ele te come, não olha na tua cara, não te liga no dia seguinte. Triste isso, triste. Gente, eu não vou pedir despedida, que daqui a pouco vem a parte 2. Só você olhar no arquivo aí de baixo, no site mesmo. Olha o arquivo aí de baixo, vocês vão ver que tem a parte 2. Olhou ali? Ou pra quem tá dando play, tá quem ouvindo no próprio site, tem um playerzinho do 2 ali embaixo. Então, olha ali embaixo e pega a parte 2. Porque acontece, parte 2 é daqui a pouco, é ano que vem. Por enquanto, não, ano que vem o cacete, vamos gravar agora. Só, não vamos gravar. Não, vamos gravar agora. Já foi uma hora e meia de programa. Não, já foi. Não, agora não. Você vai ficar beleza. Com essa discussão, você vai escutar só em janeiro esse programa, parte 2. Tchau! A parte 2 é melhor Mortal que o Combate. Tchau! Então, melhor que tchau! Então liga essa bosta desse microfone e começa a gravar então. Eu vou tentar dormir hoje lá do Jefferson na viagem, mas acho que eu não vou conseguir. Cara, eu dormi na viagem de avião daqui pra São Paulo, pra você ter uma ideia. Jefferson, cara, eu cheguei a roncar, juro. Jefferson me acordou, pô, você tá ronca. Para de dar o cu. Passou? Não. Ri, pode rir, tu desceu e eu subi. Ri, pode rir, tu desceu e eu subi.